dias em contratempo. Ha! Coisa pra quem tem talento, talento. DJ que talento. É DJ nunca foge da raia. Troca a cápsula, dá início na batalha. Oh! Representa, os pratos esquenta. Faz gostoso, risca nervoso. Sentir firmeza, mano. Risco o som do sabotagem, o tem clean. No vai e vem, essa é a lei, eu vou também. Eu quero ver a massa delirar. DJ JH tem comando as MK. Textos já verbal, nessas alturas, nossa banca é uma banca. Longe de treta, de bang bang. Eu chamo do truta forte pra trincar. O time está completo, agora é só representar. DJ que é DJ, representa a CMK. Trinca, risca, vuvu vuvu pá. Só peso, peso, peso, peso, vuvu vuvu pá. Só peso, peso, peso, peso, vuvu vuvu pá. DJ que é DJ, representa a CMK. Trinca, risca, vuvu vuvu pá. Só peso, peso, peso, peso, vuvu vuvu pá. Só peso, peso, peso, peso, vuvu vuvu pá. Agora! Demora, chegou a hora. Registrei, firmei, quem sabe, sabe. Zona Oeste, DJ Cia, DJ Raj. Consideração a milhão, é o que tenho. Mano, eu considero total desempenho. Assunto é rap, chamo o Éder, não tem fim. Ideia forte pra trocar. Se não colar coxinha, vai até o sol raiar. Tango, esse é meu nome, hip hop. Não por ibope, se por cultura, vida dura, estrutura. Verbal, tô em casa, minha família, 4 anos, só os loucos. Representando, mano. Vai, vai, vai, sem parar, quero ver riscar. Põe o vinil no toca-disco e não deixa pular. Toca-discos, discos, toca-discos, discos. E não deixa pular. Toca-discos, discos, toca-discos, discos. E não deixa pular. Toca-discos, discos, toca-discos, discos. E não deixa pular. Toca-discos, discos, toca-discos, discos. E não deixa pular. DJ que é DJ, representa a CMK. Trinca, risca, vuvu vuvu pá. Só peso, peso, peso, peso, vuvu vuvu pá. Só peso, peso, peso, peso, vuvu vuvu pá. DJ que é DJ, representa a CMK. Trinca, risca, vuvu vuvu pá. Só peso, peso, peso, peso, vuvu vuvu pá. Só peso, peso, peso, peso, vuvu vuvu pá. DJ que é DJ, representa a LJ. Trinca, risca, vuvu DJ JH. Estrutura verbal, produto do porão, é o que há. DJ e aí, Duke Jam, DJ Eder, DJ Cass, DJ Raj, DJ Lu, Negro Rico, e aí, pô, DJ Cia, DJ Bola, Pan J, DJK, Con J, e aí, Pichote, DJ André Alves, DJ Marcão, The Best Music. Valeu pelo incentivo, irmão. E aí, Jan Jan, DJ Celinho, DJ Paulo Brown, DJ Natarael Valença, que Deus o tenha, irmão. E a todos os DJs que representam o hip hop nacional. É nóis. Sem parar. Só peso, peso, peso, vuvu vuvu pá. Só peso, peso, peso, peso, vuvu vuvu pá. DJ que é DJ, representa a CMK. Trinca, risca, vuvu vuvu pá. Só peso, peso, peso, peso, vuvu vuvu pá. Só peso, peso, peso, peso, vuvu vuvu pá. DJ que é DJ, representa a CMK. Trinca, risca, vuvu vuvu pá. Só peso, peso, peso, peso, vuvu vuvu pá. Só peso, peso, peso, peso, vuvu vuvu pá. DJ que é DJ.